Moscow 019, continue your text via Juliet to gate 11. Juliet, send 11 at Moscow 019. Much better. No 074, ali, mantenha no zero. Agora 57 no 6, já livrou, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 57 no 6. .972, apenas para informação, já entramos em contato com a IS e até agora não temos o plano, ok? Confirmando, já foi realizada a coordenação via despachante? O 5972, ainda estou recebendo intercortado e muito baixa a transmissão, ok? Eu não entendi, só entendi o afirmativo. Então quer dizer que realmente o despachante já foi junto à IS para tentar resolver o problema. Bono 074, livre decolagem 10, vento no 20 graus, 8 nós. Torre de Salvador. Boa noite, transfério 1074. Alô 074, vigilância do 360 conforme autorizado. 360 conforme autorizado, 1074. Controle 9, decimal 8. Web 57 no meio, ingressa via Kilo até o Pass 3, posição prevista 05. Ah, ciente. Pela Kilo, Pass 3. 57 no meio. Oi, Salvador, Xanem 6224, tá no 1 para o Puxa Verde acionamento. Exato, Sumitax 6224. Tava na taxa 6224. 5972? 5972, já coordenamos com o centro, recebemos o plano, agora estamos aguardando apenas o código transponder, ok? Ok, posso iniciar o pushback então enquanto agiliza, se agilizar aqui? Ok, então está autorizado no passe 35972. Muito obrigado. Rio 5972, finalmente agora com o plano, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper Whiskey 50, Bidev. Upper November 857, Porto Seguro. Upper Zulu 16, Grufe. Upper Zulu 14, Toquim. Decola 10, a curva é à direita. Saída da El Leda, após Leda, Bidev. O controle opera em 119.8 e aciona 5024 no transponder, Cotege. Autorizado Galeão 320, Upper Whiskey 857, depois Upper Zulu 16, depois Upper Zulu 14, depois Upper Zulu 10, depois Upper Zulu 5024, com 972, ainda temos um problema na sua transmissão, ok? Não consegui copiar o cotejamento, não consegui, por gentileza, coteje novamente. Pois não, autorizado o Galeão, nível 320, Upper Whiskey 5, após Upper Zulu 16, depois Upper Zulu 14, decola da 10, subida da El Leda Bidev, transponder 5024, controle de saída 1998, Rio 5972. Correto, Rio. Apenas confirmando a primeira da via Upper Whiskey 50. Ok, a primeira é Upper Whiskey 50. Ok. Correto, foi para o táxi, o 5972. Ok, vai. Tá iniciando, já iniciou o pushback, vai apagar a galopona. Obrigado. Mike, voo local, informa intenção. Estou ciente, Golf Mike, autorizado o voo local para sobrevoo no parque de exposição a 500 pés, decola 17, inicialmente com a proa do litoral sul, o controle opera 19.8, aciona 0114 no transponder, Cotege. Zero três, ciente, então sim, quando pronto, livre acionamento, chame táxi. Oi, Salvador, acionamento 6224, para o táxi, 1-0-0, sem a bordo, Salvador, 2 horas de acionamento. Autorizado via Índia e Alfa, me chame pronto, não pode esperar o 6224 da última, né? Índia e Alfa, chamará pronto, acionamento 6224. Salvador, total 9908. 9908 para Guarulhos, aguardando cópia. Positivo 320 para Guarulhos, poder só para a saída. A rota é via Upper Zulu 14, confirme. O 6747, acionamento na posição posterior, pushback. Nós chegamos aqui da El, Less, Grátis, Grupo, Morgan, País. Ok, ciente, o total 9908, prepara então a Dael Leda Krat. Positivo. Correio 6747, acionamento posterior pushback. O 04 está autorizado, me chame para o push 6747. Tchau, para o push 6747. Autorizado, táxi, Mike Golf Mike, me chame no ponto de espera. 24, Olinda, cola 10, vento 120 graus, 8 nós. Copiado, Mike, Golf Mike, autorizado decolada presente com proa direto do parque de exposição, irá manter a minha escuta, coordenação com controle, o senhor irá manter a minha escuta e liberar o eixo assim solicitado pela torre, se sente? Ativo! Foi eu, né? 747, né? 104, está autorizado, sanitário. Houston, 2 com 3 e 15, Jotunominho, 03, Calbeu, alternando Guarulhos. 5837, descendo 4,000 feet, Canete 1013, Bom Survival. Descendo 4,000 feet, 3600, desce para 2000 pés, ajuste no 013, reporte no localizador. Para 2000 pés, reportar estabilizado o localizador, 3000. Tá 9908, pronto para copiar Guarulhos 320? Autorizado, Guarulhos nível 320, conforme a rota do plano, decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda, e após Leda voa Crates. O controle opera em 199.8, aciona 50 no meio no transponder Cotege. Positivo, então autorizado conforme 320, para Guarulhos. Correto, quando pronto, chame o estacionamento no passo 3. Trabalhando, senhor, por que está na rota? Oceaner 6224, decolou 59 com controle 199.8. 1998, Oceaner 6224, boa noite. Salvador, boa noite, Oceaner 6224. Boa noite, Oceaner 6224, 3, hoje não, 190, sai da boca, vigilância. É da FUCA, 190, assumindo a Xané 6224. Guilherme, matei 1059. Rio 5972, vento 120 graus, 7 nós, livre decolagem, pista 10. 5972, iniciando. 25344, desça para 2000 pés, ajuste 0013, reporte no localizador. Desça para 2003, ajuste no localizador. O 6747, táxi 11 com a bola de 4 horas, confirme no tarantil. 151, confirme. 151, 4 horas, confirme. Autorizado via Indy Alpha, me chame para um tramposo, espera o EB 6747. Indy Alpha, chama no ponto, espera o 6747. 5972, decolou ao 02, com controle agora 19 decimal 8. 198, obrigado, grato pela colaboração. Boa noite, Rio 5972, decolou na saída da El, na sua escuta, se possível, vá direto da El. Boa noite, 5972, após 2000 pés, direto da El, vigilante. Sente, após 2000, direto da El, obrigado, 5972. Próxima ponte, 747. 747, autorizado. A linha E decola, pistão no zero, vento no 20 graus, 8 nós. A linha decola, 747. Localizador 3600. 3600, complete aproximação, torre 186. Salvador, TAN 3600, transfere estabilizado na sua escuta. 85. 12545, 12685, Oxanemia, 224, obrigado. Paciente 3600, aguardando pista livre. Mike Golf Mike, por gentileza, afastando-se do eixo da 10, temos um Airbus da TAM a uma milha já do externo. Já estou chegando no litoral. No 3600, livre pouso no zero, vento no 10 graus, 7 nós. Livre pouso cabeceiro no zero, TAN 3600. Web 6747 decolou ao 06 com controle 119 decimal 8. 098, obrigado, Web 6747. Total 908, terminado cargas para pincel e saneamento. Autorizado, chame táxi, total. Trabalhamos para o táxi. Web 6747, passando 1600, nada é o Leda BDF. 6747, boa noite, sobre montanha, 340, vigilância. Vigilância, autorizaria para Dael ou de Leda? Autorizado Dael após passar 2000 pés. Pode passar 2000 direto Dael, 5, 6747. Objective 5837, descend 2000 feet, QNH 1013, report on localized call. Descend 2000 feet, 1013, report status on localized call, Watcat 5837. Complete aproximação, torre 18-6. Rio 5972, chame Recife, 1251, alterne 1 no 3325. Golf Mike, apenas para informação, temos uma sequência agora de mais duas aeronaves, um trip, um Embraer da trip, após um Boeing da Webjet. Mike, me escuta. Copiado o trip, aguarde pista livre. ...3600, solo 09, livre à direita, ao livrar, mantenha minha escuta prosseguindo via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, para manter sua escuta até lá, o seu 3600. ...5344, livre pouso no zero, vento no 0 graus com 7 nós. Autorizado o pouso, pouso no zero, 5344. Establish on the localizer, runway 10, Westcat 5837. 5837, complete approach, call tower, 18.6. 18.6, 5837, bye-bye. Juliette, 3600. São 3600, confirme? Afirmativo, 3600, próximo a Juliette para prosseguir no táxi. 3600, autorizado para prosseguir via Juliette até o 04. Juliette 04, são 3600. Salvador Tower, good evening, Webjet 5837, establish on the localizer, runway 10. Continue approach and expect runway vacate, YB 5837. Expecting runway vacate, Webjet 5837. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, me chama em torno com esfera total. Mike, Golf Mike, atenção aí para o banho da web. Após o mesmo, está autorizado prosseguir novamente até o parque de exposição, Golf Mike. Mike, deixa essa aeronave estar na final aí, né? Afirmativo, após ela, o senhor pode prosseguir. Mike, grato. Trip 5344, solo aos 1-2, já livrou, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta Alfa, anda Juliette, 3-4-4. Weather 5837, clear to land runway 10, windy 110 degrees, 10 knots. Houston man, runway 10, welcome to 5837.